Hoje, dia 4 de maio de 2014, nós estamos muito felizes por estarmos juntos aqui. Amém, querido? Eu quero dar um grande abraço de coração para as pessoas que estão nos convidadas, estão conosco. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, todos vocês. Que o Senhor mesmo abençoe e que nós logo não lhe tenhamos mais como convidados, mas todos façam parte juntos. Amém, irmão? Amém, irmão? Amém. Bom, depois da mentira daquele, eu não voltava mais. Vamos abrir ali em Joel, capítulo 2, para estimular você a participar da escola bíblica. Tem sido uma bênção. Hoje pela manhã foi muito edificante. Logo, logo nós teremos uma agenda diferenciada no domingo pela manhã. Nós teremos um culto muito bonito de lançamento, né, de uma etapa que teremos na escola bíblica. Todos os domingos pela manhã, nós teremos um horário na escola bíblica e um horário para o treinamento dos irmãos que vão abrir novos grupos em suas casas. Por que eu pensei no domingo de manhã? Porque eu quero que você tenha tempo durante a semana para conviver com os irmãos. Então, se já tem a reunião do grupo, se, por exemplo, de um grupo vai nascer outro grupo, eu vou estimular que esse grupo novo não esteja no mesmo dia do grupo original, porque alguns irmãos querem ainda participar, principalmente as lideranças, com os seus grupos fundadores. Então, se ele achar que convém, se ele quiser, ele vai poder também, aquela família que saiu de um grupo e fundou outro grupo, vai poder visitar o grupo mãe. E eu quero então ter essa agenda mais livre possível, para que você possa ter tempo com sua família, para que você possa ter tempo por discipulado, aqueles que já fazem discipulado. E eu quero então deixar sempre a agenda da semana o mais livre possível, para que durante a semana nós possamos conviver. Amém, irmão? Se você botar um culto todo dia, a gente vai continuar só ouvindo ficar um monte de gente, né? Assim, obesos espirituais. Não é isso que eu quero. Eu quero que cada um de nós possa viver esse evangelho na prática. Amém, amados? Eu estava lendo o livro Fundamentos Bases Bíblicas para as Igrejas nas Casas, do Joel Kominsky. E ele diz o seguinte, que a gente tem que ver com muito carinho o que é escrito em Hebreus, quando diz, não abandoneis de congregar, como é costume de muitos. Geralmente a gente entende aquilo como congregar no domingo à noite numa igreja. Mas se você for investigar o sentido do termo e como se dizia o termo, o que o escritor está dizendo é não deixe de viver em comunidade como é costume de muitos. Que diferença tem ainda? Então o que eu quero é que nós tenhamos tempo para viver em comunidade, né, irmão? Convivendo uns com os outros. E então nós logo lançaremos essa nossa parte do culto dominical pela manhã, que é aberta a todos que quiserem participar. Já tem um nome bem sugestivo para essa aula, para esse momento. E eu quero preparar com muito carinho as aulas. Já estou preparando as aulas para que todos... De repente você pensa assim, eu queria tanto ter um grupo na minha casa, mas eu não me acho capaz. Você vem para a reunião, né? Ali você vai estudar e você vai ver como você é mais capaz do que imagina. Amém, irmão? Então, eu estou muito feliz com isso. E logo nós lançaremos a nossa reunião de capacitação para os líderes e novos líderes, tá bom? Irmãos, eu quero que você abra em Joel, capítulo 1. Eu tive um sonho essa semana, Joel, o profeta Joel. Eu tive um sonho essa semana e temos cuidado com essas coisas porque nós somos guiados pela palavra de Deus, amém, irmão? Só que o sonho me levou para a palavra, então é de Deus. Quando se abre a sua Bíblia, com atenção, preste atenção no que eu vou falar. Eu estava num lugar, parecia um lugar litorâneo, parecia uma rua. Vocês lembram do primeiro retiro que nós tivemos em Ilhéus? Nós ficávamos numa casa, no alto, e tinha uma madeira que descia para praia, perto da praia. Vocês lembram? Lembra, Nina? Lembro que eu carreguei sua pampa, que era álcool a gasolina, foi o contrário. E ela foi tossindo daqui até lá. Gente, eu sou bom motorista, viu? Porque eu abasteci. Era com o quê? A pampa era de quê? É álcool, abasteci com gasolina, ainda botei aditivada. E eu sou bom motorista, porque eu levei o carro até lá, viu, irmão? Essa não foi boa, mas não, já basta ser. E aí, era um lugar parecido com aquele. E eu lembro que estava com Paulo assim, próxima de mim. E, de repente, um silêncio absurdo, diferente. E no céu, como se estivesse acontecendo algum fenômeno, começou a ter uma luz diferente, não era lua, nem era uma estrela. E o céu de negro começou a ficar claro em uma fase, em cima de nós. E quando eu vi aquilo, eu fui tomado de um temor, e eu olhei para o céu e disse, o que será isso, meu Deus? E de repente, eu lembro que era um céu, uma noite bem estrelada, um céu bem negro, bem escuro, e de repente eu vi aquele céu, ele começou, assim como um chão seco, ele racha, o céu ele começou a rachar como um chão seco. E ele rachava, e eu não entendi o que era aquilo, e de repente um pedaço caiu, e quando o pedaço caiu, atrás da escuridão, era uma luz absurdamente clara, e quando eu vi isso, eu entendi, eu falei, ah, o Senhor está voltando. E quando eu vi aquilo, eu disse, meu Deus, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E aquela luz venceu a escuridão da noite e aqueles pedaços começaram a cair. E aí eu, por um momento, eu me lembro muito forte da sensação de me preocupar com Paula. De repente não me preocupava mais com Paula. Eu disse, ah, então Jesus está voltando mesmo. Ele disse que no céu ninguém se casa nem se dá em casamento. E aquela grande preocupação que estava com ela sumiu. E naquela paz maravilhosa, um turbilhão de gritos, de desespero, mas algumas pessoas sossegadas, olhando para cima, e o céu começou a ficar claro, e aí veio como um pergaminho, escutem. Veio como um pergaminho no céu, e era um livro profético, era um livro dos profetas, mas eu não sabia qual era. E agora no louvor eu lembrei qual era o livro, e quando peguei o livro, eu digo, de fato era isso. E uma voz do céu lia o texto. E lia o texto. Depois que leu todo o texto, então o céu fechou novamente. Amém, irmãos? Olha qual foi o texto. Vamos ler Joel. Aleluia. Eu vou ler todo o texto. Capítulo 1, versículo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos e vossos filhos, e vossos filhos o façam aos seus filhos, e os filhos destes a outras gerações. Então chega até hoje, amém, irmãos? O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirando da vossa boca. Está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de mim a vide uma assolação. Destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos, ou seja, toda a lavoura se perdeu. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as oliveiras se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vieiteiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a mesa do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a rameira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco, lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de, do meu Deus, passai a noite vestido de pano de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, aleluia, e vem como assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos nossos olhos, e da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns destruídos, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos e ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do descanso e a chama abrasou todas as ervas do campo. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios secaram e o fogo devastou os pastos do deserto. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate em meu santo monte. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem está próximo. Que foi o que o Senhor disse no meu sonho. Vamos orar, amados. Senhor, Tu és Todo-Poderoso. Nós ansiamos por Tua volta, Senhor. A Tua vinda é certa. Senhor, estão já diante de nós sinais. Deus Todo-Poderoso, nos enche de temor, Senhor. Assim como nos dias de Noé, o Senhor virá. Enquanto zombavam daqueles que construíam a arca para entrar nela, o Senhor veio com dilúvio, grande assolação, e ninguém mais pôde entrar no barco. Deus, que em nome de Jesus, a Tua igreja trabalhe diligentemente na construção dela, que sabemos que é a arca do Senhor para levar os Teus. Senhor, em nome de Jesus, que nós temos compromisso com a Tua palavra, e cada um de nós tem compromisso com o dia do Senhor, com a Tua vinda, que ela é certa e urge. Obrigado porque o Senhor tem avisado aos Teus filhos por todo o mundo da brevidade da Tua vinda. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor me disse nessa semana. E que em nome de Jesus nós possamos ser impactados com a Tua palavra. Cada um de nós possa ser sacudido com a Tua palavra. Cada um de nós possa temer e tremer diante do potente nome do Senhor. E que nós possamos, Senhor, vestirmos de pano de saco cinza, em arrependimento, clamar por aqueles que ainda não receberam a Tua salvação. Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos cheios, cheios, cheios do Teu Espírito Santo, para que possamos receber o Senhor como Tua noiva imaculada, sem ruga nenhuma, adornada e ataviada para o Seu chegada, para o Seu grande dia. Enche-nos com o Teu Espírito Santo, que toda resistência humana e espiritual seja vencida agora em nome de Jesus. E que Teu próprio Espírito venha falar aos nossos corações. Tua palavra diz que no final dos tempos os homens teriam coceira nos ouvidos ao ouvirem a palavra de Deus. Que isso não seja aqui em nome de Jesus. Que Teu próprio Espírito fale aos nossos corações, para que haja salvação, restauração nessa noite em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O profeta Joel escreveu esse texto mais ou menos 800 anos antes de Jesus ir. E ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. É interessante porque é um livro tão atual e tão intrigante, e fala de forma tão profunda e de uma importância extraordinária como todos os outros. Mas no caso de Joel, você vê uma faca de dois gumes. Você tanto vê a assolação terrível que tem vindo e que virá, quando também você vê o derramamento do Espírito Santo e a salvação do povo de Deus, amém? Você tem um resumo de tudo. Você pode ver aqui nos primeiros capítulos o terror que o povo passou, mas você vê também aqui a partir do capítulo vários ensejos dizendo sobre o arrependimento, a necessidade de se vestir de pano de saco e cinza, que é um símbolo do arrependimento total. E você vê também ele dizendo da misericórdia do Senhor, como leremos adiante, versículo 12 em diante. Depois nós vemos sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo, do versículo 28 do capítulo 2. Amém, irmãos? É o que a igreja precisa. O pastor Russell Shedd, falando aos seus alunos de pregação, preocupado em ver que muitos se empolgavam em tentar descobrir coisas um pouco exóticas e diferentes para poder dar veracidade e intrepidez aos seus sermões, ele viu os seus alunos assim, tão dedicados a falar coisas que pudessem chamar a atenção das pessoas e chocá-las. E ele os chamou em uma aula e disse: vocês querem pregar algo excêntrico, algo que chama atenção, que choque? Vocês querem pregar algo que seja diferenciado, que seja algo que venha impactar quem está ouvindo? E começou a preparar os alunos para aquilo. Talvez alguns começaram a pegar nossas canetas e ansiosos para anotar o que ele falaria de tão interessante que prenderia tanto a plateia. E ele falou assim: vocês querem pregar algo realmente raro hoje, precioso? Preguem a palavra. A palavra de Deus, irmãos, ela supre toda a necessidade da alma humana. A palavra de Deus é capaz de diagnosticar toda a dificuldade que você tem. A palavra de Deus é capaz de mostrar para você situações que talvez você nem perceba. Às vezes nós vamos ao médico porque temos uma dorzinha. É fato que às vezes ele diz que você não tem nada, mas também às vezes ele diz: vamos fazer os exames porque eu acho que você está com câncer. A palavra de Deus, ela é capaz de mostrar para você que sua situação pode ser muito pior do que você pensa. Mas a palavra de Deus também pode mostrar para você que há uma solução e uma saída para qualquer situação, por mais adversa que ela seja. Amém? Olha o que o profeta Joel diz. Ele começa narrando a assolação, a destruição que o povo de Deus estava passando por conta de uma praga de gafanhotos que assolou o povo. Mas como Deus faz com seus profetas, eles falavam daquela época, mas também falavam de forma ilustrativa, usando a situação daquele momento para falar o que Deus faria ainda com o seu povo. Vamos ler um pouco o capítulo 2. Olha só. Imagina o que eu senti no meu sonho, ouvindo a voz do céu dizendo essas coisas: tocai a trombeta em Sião e dai voz de arrebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está próximo e vem. Dia de escuridão, de densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Esses dias, eu passei pelo WhatsApp com algum de vocês, aconteceu um fenômeno muito interessante e raro, que os astrônomos deram o nome de lua de sangue. Felizmente eu soube depois, não consegui acompanhá-lo. Lua de sangue é simplesmente um fenômeno que faz com que a lua apareça vermelha, toda vermelha. Se você lê o Senhor Jesus falando sobre a sua vinda, ele fala de sinais na terra e no céu. Ele diz: a lua se converterá em sangue. Quando nós lemos sobre a volta de Jesus, e ano passado passamos quase todo o ano estudando sobre isso, irmãos, a volta de Jesus é tão eminente, ela é tão certa, que a nossa vida, a cada dia, devia ser já ansiando essa volta. Porque a nossa eternidade, ela vai ser de acordo com como somos encontrados quando Jesus voltar. Por isso que ele diz: não seja como uma virgem nerd e louca, mas seja como uma virgem prudente. Então, eu que não tenho nem um pouco de medo de perder minha salvação, porque quem me deu foi Jesus, não foi porque eu quis, foi porque ele me convenceu. E depois eu quis. Mas antes eu nem queria, nem sabia o que era isso. Uma vez que fui selado pelo Espírito Santo de Deus, eu não temo perder a minha salvação. Mas nós temos que amadurecer esse ensino, senão a gente começa a agir de uma forma libertina, de uma forma descompromissada, de uma forma imatura. Ah, já que eu sou salvo e estou garantido, então eu vou viver de qualquer forma. Primeiro, quem pensa assim ou não recebeu a salvação, ou tem apagado o Espírito Santo na sua vida. A palavra de Deus diz: não apagueis o Espírito. Em momento algum a palavra de Deus diz que nós perdemos o Espírito. Na velha aliança, sim, o Espírito vinha e usava uma pessoa e depois saía. Mas na nova aliança, não. Nova aliança, o Espírito Santo vem, passa a habitar naquele que é salvo e ali ele fica. A palavra usada ali é extinguai, que vem do grego extinguir, que é a palavra que nos levou a compor o nome do extintor de incêndio. O símbolo do Espírito Santo é o óleo, amém, irmãos? Na Bíblia isso é claro. O óleo continua em você, mas ele pode estar apagado. Assim como a lâmpada de óleo. Existe a lâmpada que não tem óleo, existe a lâmpada que está apagada, existe a lâmpada que está acesa, amém? Qual a diferença da lâmpada que tem óleo para a lâmpada que está apagada? Não se vê diferença. Mas o que a palavra de Deus diz é que não se pode acender a lâmpada e colocar debaixo da mesa, mas antes se coloca o velador. Então tem um sentido de nós estarmos acesos, amém, irmãos? Qual o sentido? Trazer luz no meio das trevas. Se você não ilumina as trevas que você vive, é porque você ou não tem ainda esse óleo do Espírito, que é o selo, que é o sinal de que é salvo, mas você pode ter em nome de Jesus e se render a Jesus, confessá-lo como seu Senhor e Salvador. A Bíblia diz, quem crê no Senhor Jesus com seu coração e confessa com a boca, que é salvo. Se você não tem ainda, pode recebê-lo de graça, ele já pagou o sacrifício. Se já tem e não tem brilhado, porque está apagado e pode ser aceso pelo enchimento do Espírito Santo, amém? A palavra de Deus diz que aquele que atende aos desejos da carne, esse milita contra a ação do Espírito. Mas aquele que busca ser cheio do Espírito Santo, ele resiste às obras da carne. Então, na medida que você resiste às obras da carne e busca ser cheio do Espírito, você começa a iluminar o lugar que você está e não vai mais ser o mesmo lugar que você está. Nenhum deles. Nenhum deles. A sala pode ser o mais escura que for, sem nenhuma luz. Qualquer menor luz que você acenda faz a diferença. Meu quarto fica bem escuro à noite. Mas eu acho meu relógio, porque ele tem um brilhozinho. É bem pouquinho, mas eu acho ele na escuridão. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque como eu vou ser achado na volta do meu Senhor, é o que vai ser considerado para toda a minha eternidade. Eu quero ser achado bem, amém, irmãos? Que cada um de nós viva de tal forma como um grande evangelista disse, John Wesley falou, perguntaram para ele, como você quer ser encontrado? Se não me engano, foi ele. Como você quer... Se você soubesse o dia que Jesus viria, como seria o seu dia? Ouça a resposta dele. Ele falou, seria como qualquer outro. Eu vivo cada dia como se Jesus fosse voltar no mesmo dia. Aleluia! Ele disse, eu viveria da mesma forma. Deus tem isso para todos nós. Todos nós. Todos nós. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. A trombeta era um instrumento de carneiro, um chifre de carneiro, que era usado para chamar as pessoas para adoração, para chamar as pessoas também à guerra. O que o Senhor está falando é, olha, o dia está próximo. Não se calem. Muitas vezes nós somos muito tímidos e nós deixamos de falar do amor de Deus. Eu acho engraçado, eu gosto de dar uma ilustração para vocês, porque lá na faculdade, os meus colegas não tinham constantemente nenhum me oferecendo entorpecente. Não é boa. Se eu estava um pouquinho deprimido, sem graça, chegava alguém e disse, não, vamos fumar uma baseada ali. Muito naturalmente, como se estivesse fazendo um favor. Então, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prontos do que os filhos da luz. Será que a gente não pode chegar perto de alguém que está deprimido, que está um pouco para baixo, e dizer assim, olha, o que está acontecendo? Se quiser se abrir comigo, de repente posso ajudar você. Tem que trocar a trombeta em Sião, amém, irmãos? Sião é símbolo do monte de Deus, é símbolo do lugar de Deus, a igreja do Senhor, ela tem que, em nome de Jesus, desabrochar e sair da onde ela acabou chegando por conta de outras prioridades. Eu lembro o desespero das pessoas naquele sonho. Eu, irmãos, pela misericórdia, estava muito tranquilo. Mas as pessoas estavam absolutamente desesperadas, porque eu sabia o que era aquilo. Então não tinha desespero. Eu sabia o que era e sabia que era para mim, então eu estava muito tranquilo. mas as demais pessoas não. Irmãos, me permita fazer uma alegoria. Você está dentro de um presídio e você está ali fazendo alguma ação social, pregando, e de repente aconteceu uma rebelião em um dos pavimentos e entra a polícia de confronto, o choque, e entra armado, só que que aqueles presos começam a se desesperar, porque sabem que podem morrer a qualquer momento, que eles entram para matar, para bater, só que o chefe da guarda é seu irmão. Você ia ficar desesperado? Você diz, oh, meu irmão chegou, estou aqui, oh, que bom que eu estou a salvo, amém, irmãos? Para nós, o dia do Senhor não é um desespero, mas para aqueles que não têm o Senhor, é um desespero. Eles não sabem o que vai estar acontecendo. E a ignorância não é justificativa. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. A ignorância não é justificativa e nunca foi na Bíblia. Você não pode ser indiciado por um crime, chegar na delegacia e falar assim, ah, mas eu não sabia que isso era crime. Então, o delegado vai falar, mas você tem que saber, você é cidadão. Diz, mas eu sou advogado, eu não tenho como saber o que é crime. Olha, mas como cidadão, você tem que saber que isso é errado. Às vezes a gente pensa que só quem sabe quem é certo é um teólogo, é um pastor. Vamos parar com isso em nome de Jesus. Olha o que o texto diz. Toca a trombeta em Sião, daí voz de rebate no meu santo monte. Toque e diga, vamos se ajuntar, vamos estar juntos, vamos se preparar, porque o que vem é terrível. Perturbou-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. Aleluia. Dia de escuridão e densas trevas. Eu lembrei do meu sonho, como era negra aquela noite. Dia de escuridão e dessas trevas, dia de nuvens e negridão. Alguns poetas bíblicos dizem que vai ser uma escuridão tão terrível que você vai ser capaz de pegar nela. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos diante de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. Aqui o profeta está narrando como virá o exército de gafanhotos e como vai vir a destruição que vai vir sobre uma aparente paz que o mundo vai ter. A Bíblia diz que Jesus vai voltar em meio a uma aparente paz. Essa semana, alguns cientistas, se não me engano, no Reino Unido, conseguiram clonar uma célula humana, não por via embrionária, porque é de questões éticas, clonaram a célula de uma mulher para construir com a ideia de construir um antígeno que vá livrar ela de um câncer. No mesmo caminho, eles têm trabalhado para conseguir construir órgãos. Isso não vai demorar, irmãos, em 10, 15, 20 anos, no máximo. No máximo, talvez muito antes das coisas, que a ciência se acelera e se multiplica. Talvez daqui a 4, 5 anos, aqueles que estão mais abastados vão ter que comprar novos órgãos. Isso não é um conto da carochinha, isso é ciência. Eles já conseguem escanear o órgão e conseguem saber a morfologia do órgão. Então o que eles vão fazer? Eles vão criar uma base sintética com uma impressora orgânica, de matriz orgânica. Eles, a partir dessa base, eles vão encher de células-tronco programadas para se reproduzirem como células específicas daquele órgão. Baseado no DNA da própria pessoa, você sabe que cada célula sua diz como é o tamanho do seu nariz, a cor do seu olho, o tipo do seu cabelo, o tamanho do seu coração, em cada célula sua. Tem todas as informações do seu ser em uma célula. E aí você vai poder comprar um órgão novo. Que paz, hein? Meu Deus! Está com câncer, arranca e bota um órgão novo. E a Bíblia diz, paz, paz, quando não há paz, e de repente virá o Senhor. Então, o que eu quero dizer para vocês é que não só os fenômenos naturais e as profecias bíblicas estão se cumprindo, como a própria igreja do Senhor tem florescido no mundo todo. No mundo todo. Você sabia que hoje a igreja, o grupo, a religião que mais cresce no mundo hoje já são as igrejas protestantes? Não é mais o muçulmanismo? Não divulgam isso, por quê? Porque não querem. Diz esses dias na escola bíblica aqui de manhã, o número de igrejas, o número de conversões do mundo tem sido uma coisa avassaladora, porque Jesus está preparando, está dando os últimos retoques à sua noiva para levá-la para ele, amém, irmãos? Então, qual é o papel da igreja no meio de tudo isso? Anunciar o dia do Senhor está próximo. 2, dia de escuridão e dessas trevas. E quando diz aqui, ó, frente dele vai fogo devorador, atrás chama-se que é a brasa. Adiante dele é como Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Tudo que parece que é paz e sossego vai dar lugar a um grande desespero, e isso já tem acontecido. 4. A sua aparência é como cavalos, e como cavaleiros assim correm. 5. Estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como fogo que devora um restolho, como um povo poderoso, posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros e cada um vai ao seu caminho e não se desvia da sua fileira. Há uma ordem para destruir as coisas. 8. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros e sobem as casas pelas janelas, entram como ladrão. Diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem. E as estrelas retiram seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do exército, porque muitíssimo grande é seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Assim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Você sabia? Vou dizer uma coisa chocante aqui, mas quero que você entenda. Você sabia que até o diabo é um servo de Deus? A palavra de Deus diz que o Senhor pôs um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, ele não vai aonde o Senhor não deixa, amém? Não vai. Não vai. Vocês lembram de Jó? Ele foi lá e Deus falou, viste meu servo Jó? Ele disse, é sim, porque tem. E o Senhor falou, então toca nele, só não tira a vida. Aí você diz, ufa, então primeiro o diabo não pode tirar a minha vida. Se Deus deixar, pode. Porque a Bíblia diz, não tema aquele que pode tirar a sua vida. Antes tema aquele que pode lançá-la no inferno. Então Deus pode deixar o diabo tirar a sua vida. Se ele tiver doido para você estar com ele no céu... Se ele estiver ansiando por sua subida, não importa como você morra, importa que você esteja com Deus. Mas o que eu quero dizer para vocês, não quero botar medo em vocês, em nome de Jesus não é essa a minha intenção. Eu quero que cada um de nós leve a sério o nosso chamado e a nossa vocação de ser igreja. Amém, amados? Porque o dia do Senhor está próximo. Você que já recebeu Jesus por graça, por misericórdia, não se esqueça de como você era desesperadamente vazio e sem sentido antes dele. Às vezes nós somos assim. Nossa vida começa a ter sentido, nós começamos a perceber quão Deus é amoroso e cuidadoso. Mas eu queria que você lembrasse o como você era e qual o estado que você tinha antes da chegada de Jesus na sua vida. Você tem que lembrar disso, porque as pessoas ao seu redor estão como você estava antigamente. Um grande evangelista disse assim, no dia que a igreja acordar, porque as pessoas estão em chamas do nosso lado, a igreja vai agir de forma mais intensa. Nós, muitas vezes, preferimos dar cuidados a nossas fazendas, nossas posses, nossos bens, nosso trabalho. Uma vez Jesus falou a alguns, venham me sigam, ele falou, ah, Senhor, deixa eu cuidar da minha junta de bois. Outro disse, não, Deus, sabe o que é? Que eu, deixa eu enterrar meus pais primeiro. Coisa nobre, né? Ele falar, eu vou lhe seguir, Jesus, mas eu primeiro vou cuidar dos velhinhos. E Jesus, de forma muito firme, doce, mas firme, disse, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. O dia do Senhor está próximo, amém, irmãos? Versículo 12, vamos ouvir agora sobre a misericórdia do Senhor, aleluia. Porque sobre o desespero de alma, não tem nada mais eficiente para eu dizer para você aqui do que você se lembrar como você era. Às vezes você não era uma pessoa marginalizada e perdida, mas era vazio. Eu lembro de um grande amigo meu chamado Jorge, é o ministro de música lá em Salvador. Ele, em nome de Deus, eu tive a honra de discipulá-lo durante alguns anos. E ele com o testemunho dele, é muito bonitinho o testemunho dele, é muito lindo, porque ele diz assim, eu nunca usei drogas, eu nunca fiz nada que a Bíblia condena de forma mais chocante antes do Evangelho. Eu era um excelente filho, eu era um excelente amigo, eu era um menino estudioso, trabalhador, eu era uma pessoa exemplar, eu era melhor que muito cristão. Só que eu tinha um desespero e um vazio tão grande que minha vida não tinha sentido. Muitos deles cometem suicídio e ninguém entende. Fulaninho se matou? Mas como? Era um bom pai, era um bom filho, era uma pessoa trabalhadora, mas não tinha sentido, acordava de manhã e não sabia por quê. De noite ia dormir cansado, o dia se enfrentou, mas sem sentido nenhum. Santo Agostinho, ele dizia o seguinte: o homem, digo isso maciçamente, vou continuar dizendo, o homem tem um vazio em si. Freud chamava de pulsão de morte, ou de sermos seres faltantes. Santo Agostinho chamava de vazio do tamanho de Deus. Nada preenche. Um bom casamento, não preenche. Um concurso, gente, como nós lideramos os concursos, né? Alguém passou no concurso, a gente dá glória, mais glória a Deus que se tivesse recebido Jesus. Porque tem estabilidade financeira, mas estabilidade que é eterna. Amém, amados? Então vamos pensar o seguinte: esse vazio desesperador está ao nosso redor. Como eu falei no meu aniversário lá em casa, e quem não foi, vou puxar a orelha, porque todos foram convidados. Eu disse: irmãos, nós somos como mendigos. É duro isso, né? A gente não gosta muito de ouvir isso, porque nós trabalhamos para sermos pessoas de bem, ok? E dizer que a gente somos como mendigos, espiritualmente sim. A Bíblia diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando você entende a sua necessidade de Deus, você está pronto para recebê-lo. Mas quando você acha que quem vai ganhar comigo é Deus, ainda não está pronto. Precisa, a Bíblia diz que o exaltado precisa ser abatido ou humilhado. A Bíblia diz que o Senhor exalta o humilhado, mas abate o exaltado. Então nós somos como mendigos que fomos a uma padaria pedir um pão seco. A gente às vezes começa a ouvir a palavra de Deus, vai atrás de Jesus, não é pelo convite da pessoa que foi tão agradável nos convidar, não, é porque a gente está precisando. A verdade é essa. E começa a ouvir do pão e diz: tem isso? Tem. E é de graça, era, foi pago. E a gente chega na padaria e fala: me dá um pão, por favor, me dá um pão. E aí o dono da padaria, seu Manuel, aleluia, Manuel significa Deus conosco. Seu Manuel chega e fala: oh, que quer isso? Ele diz: eu queria um pão. Fala: um pão? Que isso? Eu lembro que uma vez uma mulher me pediu um pão na padaria. Uma velhinha pobre, ela encostou em mim assim com tanta vergonha e falou: moço, dá um pão. Aí eu falei: um pão? Pois a senhora vai lá e pegue quantos pães a senhora quiser. Aí ela voltou com um saquinho com dois. Aí eu falei: não, pegue mais. Ela voltou com três. Aí eu falei assim: vai lá e pegue 10. Aí ela olhou assim pra mim, foi correndo, voltou com 10. Aí eu falei: pegue também um leite. Aí ela foi, pegou o leite. Eu acho que ela nunca viu na vida dela. Ela voltou com um saco de leite e com pão na mão assim. Irmãos, a gente entrou na padaria com fome. E Jesus falou: entre. Eu quero que você coma o que você quiser nas minhas dispensas. E a gente começou a comer, comer, comer, se fartar, engordar. Aí ele chega pra gente e fala assim: filho, filho? É, agora você é meu filho. Você é dono comigo da padaria. Agora vá chamar os seus amigos para comerem com você. Que amigos? Agora eu sou da padaria. Não, aqueles que você deixou lá, que estão com fome também. Vá chamar eles, porque tem para todo mundo. Amém, irmão? Esse é o evangelho do Rei de Deus. A gente já tem. O Senhor já deu. Aleluia. Até o diabo, irmãos, mesmo sendo um mau servo, acaba sendo um servo de Deus. Ele é obrigado a obedecer a Deus. E o diabo, ele vai agir de forma mais ousada ainda na iminente volta de Jesus. Como está agindo? Não vai demorar e nós seremos proibidos de pregar boa parte da Bíblia aqui no nosso país tão livre, tão sem guerra. Não vai demorar muito e a Bíblia não vai poder ser pregada toda. E quando nós dissermos: mas é porque está na Bíblia, vão tentar tocar até a própria palavra de Deus. A iminente volta do Senhor, irmãos, está chegando, o céu está se abrindo. O Senhor está avisando ao seu povo. 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro. Isso com jejuns, com choro e com pranto. O Senhor não quer uma simulação de arrependimento. O Senhor quer um arrependimento tão verdadeiro que a gente entenda que não é o nosso arrependimento que nos faz dignos de ser salvos. Mas quando nós voltamos para o Senhor, a luz dele é tão intensa que nos mostra os nossos pecados que nós nem conhecíamos. Você não vai para o inferno, você não vai perder a salvação pelos erros que você comete. Você não é pecador porque peca. Não. Você peca porque já nasceu pecador. Nós achamos às vezes que somos pecadores porque cometemos pecados. Não. Você comete pecados porque é um pecador. A Bíblia diz que nenhum sequer foi ou veio justo. Antes, todos nós precisamos do Evangelho da salvação por Jesus. Todos nós. Mas temos a dificuldade de nos colocar no lugar de pobreza de espírito, né? Ser pobre de espírito virou uma agressão, um palavrão, você já viu? Fulaninha pobre de espírito. Mas são esses pobres de espírito que o Senhor chama a mim, irmão? Então, vamos pensar o seguinte, que no final dos tempos, e aqui está esse exército que vem de forma tão violenta que a Bíblia fala, esse exército virá como prenúncio, está vindo. E o Senhor não vai deter a Satanás além do que tem que ser detido. A Bíblia diz que se o Senhor deixasse que se demorasse mais, nenhum salvaria. Mas para que nós não perdamos aquilo que o Senhor garantiu, o Senhor voltará em breve. Amém, irmão? Então ele diz assim, ainda assim agora, mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim todo o vosso coração, isso com Jesus, com choro e com pranto. A conversão genuína nos leva ao encontro conosco mesmo. A luz do Evangelho mostra quem nós somos. Falei aqui esses dias para vocês, senhora, você já emprestou um liquidificador? Um dia, quando lhe pediram o liquidificador emprestado, você vai encontrar nele sujeiras que você nem imaginava que estavam nele. E você pega um troço e, meu Deus, para que é isso? Eu fui emprestar um liquidificador para alguém e eu peguei o liquidificador e vi, meu Deus. Gente, nós somos meio fiados lá em casa, ok? Mas eu vi como tem sujeiras que se escondem. Na medida que você se aproxima do Senhor, você começa a perceber como desesperadamente precisa de Jesus. Tinha um amigo meu que dizia assim, eu não perco tempo com Jesus não, porque eu vou logo direto ao juiz. Ele era advogado. Eu vou passar por Jesus porque eu prefiro ir logo para o juiz. Para que perder tempo com o advogado? Só que tem uma coisa. A Bíblia diz que não há salvação por outro nome dado aos homens a não ser o de Jesus Cristo. É o que a Bíblia diz. Está lá no grego, muito claramente, preto e no branco. Então, quer dizer que por Jesus, eu não vou só receber essa salvação, mas eu vou começar a ter uma consciência do desespero de alma que as pessoas vivem ao meu redor? Sim. É por isso que não vai dar tempo hoje, é claro, mas vou continuar depois falando do derramamento do Espírito Santo. Porque sem ele, a igreja não vai conseguir se preparar para a vinda de Jesus. Olha o que o texto diz. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Tenho dito a vocês insistentemente, digo assim, irmãos, se tem alguma área da sua vida que você não confiou a Jesus, é exatamente essa área a responsável pela sua total ruína e destruição. Lembra da historinha que eu contei do prego, que um homem vendeu a fazenda do outro e deixou um prego pendurado? E disse assim, me dê só o prego, e o dono novo da fazenda disse, que bobagem, é só um prego. Só que toda semana ele levava um saco sujo e as coisas começaram a apodrecer. E quando o homem ia tirar, ele bateu a porta, e quem é? Você ia tirar o meu saco do meu prego? Tira os pregos do diabo na sua vida em nome de Jesus. Não é só do diabo não, irmão, é da carne do mundo. Se você soubesse como qualquer área, por menor que seja, que você tem por estimação e não deixa Deus chegar ali e cuidar, ela vai lhe arruinar. Por isso que a Bíblia diz, de todo o seu coração, aleluia, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Sabe o que é rasgar o coração e não a veste? Era um costume judaico. Não vou fazer assim porque vai soltar meu botão, minha mulher vai brigar comigo. Mas era um costume judaico. Se recebia uma notícia ruim, então eles rasgavam a veste. É tão engraçado hoje, você dá uma notícia para um judeu ortodoxo, ele já tem uma lâmina no bolso. Se ele recebe uma notícia ruim, ele puxa um pedacinho do vestido e dá um salinho na roupa e guarda a lâmina. É uma forma de mostrar o luto dele. Todo respeito aos judeus, porque Jesus era judeu, amém? Né? é um equívoco muito grande. E às vezes somos assim: ah, é, pastor, tira aqui a lâmina do bolso, psicologicamente, mostra uma singela contrição com algo que é desesperador o que Deus está nos falando. Convertei-vos totalmente, rasguem o seu coração e não as suas vestes. Não é para que as pessoas vejam, mas é para que Ele veja. Irmãos, não nos enganemos. Aquela paz que eu tive no sonho é para todos nós. É para todos aqueles que invocam o nome do Senhor e se entregam a Ele de todo o coração, de todas as forças, de todo o entendimento. Mas eu não sou digno. Aleluia que você entende isso. Isso já é salvação agindo em você. Porque é de graça, amém? Não é de graça porque não vale nada. É de graça porque Jesus pagou o preço. Aleluia. Convertei-vos a mim, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e arrepende do mal. Texto difícil de interpretar, que a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que o texto, o que melhor é entendido nesse texto, é que assim, olha, Deus tem um mal preparado, mas aqueles que recebem a sua misericórdia são poupados desse mal. Amém, irmão? Está claro? Amém? Aleluia. Ele é misericordioso, compassivo. Ele é tardio em se irar. Olha como isso é verdade, irmão. Às vezes nós fazemos Deus de gato e sapato. Fazemos o que queremos. E quanto mais Ele tarda de nos disciplinar, mais a gente relaxa. Não confunda a graça de Jesus, a misericórdia dEle, em nome de Jesus. A Bíblia diz: não use da liberdade para dar ocasião à carne. A palavra de Deus, o nosso tempo se chama hoje. Não deixe para amanhã, é hoje. Geralmente as pessoas que recebem Jesus, elas confessam assim, como se fosse um pecado muito grande, não é. Elas dizem assim: oh, eu fiz isso desde de jovenzinho na igreja. O povo me chama de Tiaguinho e fala: Tiaguinho, não é o Tiaguinho do pagode, o Tiaguinho de Deus, amém? Tiaguinho, eu me arrependi depois que eu converti. Eu falei: de quê? De converter? Não, você não tem convertido antes. Porque eu comecei a ver como minha vida mudou tudo. Ela continuou toda igual. O que mudou foi eu. Eu digo: glória a Deus. Olha o que diz aqui, irmãos, ó. Aleluia. Versículo 14. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Aqui não está falando de Deus voltar. Mas aqui está falando o seguinte: olha, quem sabe se não há esperança para você. Se ainda há vida, ainda há esperança. Então, entregue ao Senhor aquilo que tem sido, o que tem detido você de viver a vida que Ele tem para você plenamente. E eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. O que é barreira? A palavra de Deus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tudo que é obstáculo, tudo que é barreira para que você possa viver aquilo que Deus tem para você, pode ser removido no poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quem sabe se não voltará e se arrependerá e deixará por si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Faça isso, entregue tudo. Tocai a trombeta de Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação. Ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saiam a noite, saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Ele está dizendo assim: todos vocês, ovelhas, pastores, lideranças, todos novos no Senhor, aqueles que já têm mais tempo, até as crianças, todos busquem serem santificados para receber o dia do Senhor. Amém, irmãos? Não é uma restrição, não é uma coisa para os líderes, para os pastores, é para todos. Chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Ou seja, Deus está falando: olha, os pastores, chorem, orem por aqueles que o Senhor tenha salvado. E eu, às vezes, eu oro sim, eu digo: Deus, Deus, não deixe teu nome ser envergonhado, Senhor. Somos o teu povo, Jesus. Eu oro que nem Moisés só orava. Digo: não, Senhor, tem misericórdia de nós, não deixe teu povo esfriar, não deixe teu povo ser indiferente à tua palavra. 18. Então o Senhor se mostrou zeloso com a sua terra, compadeceu-se do seu povo. Aleluia. E respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais a vergonha entre as nações. É isso que o Senhor tem para nós, irmãos. Ele quer transformar toda a nossa vergonha em honra. Você sabia disso? Ele diz: eu quero botar estéril para ser mãe de filhos. Eu quero botar a rejeitada, eu quero botar a envergonhada como a mulher honrada, como aquela que é como uma árvore de amêndoa que as pessoas chegam embaixo para tomar da sua sombra. É isso que Deus tem para nós. Me deem mais 5 minutos. 20. Mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós. Porque depois, irmãos, que nós vencemos as tribulações que nós já vivemos, olha como isso não é verdade. Geralmente algumas tribulações se abatem sobre nós. Não é assim? Nós vivíamos perseguidos, atemorizados, destroçados. Aí nós começamos a caminhar com o Senhor e buscar dele. E de repente parece que vai vir uma onda pior do que nós vivíamos antes. Mas calma, sossega teu coração, porque o Senhor vai livrar você em nome de Jesus. Mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não tema a sua terra. Aleluia! Regozija-te e alegra-te. Porque o Senhor faz grandes coisas. Aleluia! Vou dizer uma coisa a você. Tem uma parte da música que Mariana Valadão canta que eu acho tão linda. Ela diz assim: e se a tristeza vier, ela saltará de alegria. Não lembro exatamente como é. Tenta lembrar aí. E eu não lembro como canta. Tom, agora me perdoe. Mas ela diz assim: e se a tristeza vier, ela vai saltar de alegria. E eu gosto muito disso. Eu gosto muito disso. Porque nós temos tristeza? Temos. É fato que temos. Mas você sabia que no servo de Deus, até a tristeza dele salta de alegria, o que a Bíblia diz, diante do Senhor? Mariana só citou um texto bíblico. Disse que diante do Senhor até a tristeza salta de alegria. Nós cantamos aqui no começo que o verdadeiro amor lança fora todo medo, amém, irmãos? Todo medo é lançado fora. E diz assim, ó: não temas, ó terra. Olha aí, terra. Não temas. Regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Eu vou dizer uma coisa para você nesses 5 minutos que me restam. O Senhor, eu já contei para vocês aqui, quando eu era pequeno, minha avó disse assim: olha, o céu vai ser melhor do que você conseguir imaginar. Aí eu passava horas imaginando o céu. Porque eu dizia: se Deus disse, garante que o céu vai ser maior, melhor do que eu imagino, e ficava imaginando coisas maravilhosas. Eu não sei se eu imaginava assim um lago de chocolate, não lembro o que eu pensava. Eu lembro que eu imaginava algo maravilhoso e dizia: agora você vai ter que melhorar. Pois era um sentimento puro, inocente, infantil, verdadeiro. Mas não é só no céu, a Bíblia diz: venha a nós o teu reino. O reino dos céus, ele começa aqui agora. A Bíblia diz que o reino de Deus não é divisível à aparência. Se você não achar que o reino de Deus, você tem um carro importado. Você pode ter, trabalha e tem, e me deu uma carona nele, ok? Mas o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é comida ou bebida. Nem é divisível à aparência, amém, irmão? Se algum dia você vê alguém dizendo que você vai reinar em vida, você vai ser rico, você, com muito amor, ora por ele, porque ele não entendeu ainda o texto. Um amigo meu chamado Alisson me disse uma coisa preciosa. Ele disse: Ti, sabe qual era o homem mais próspero da terra? Eu falei: Salomão. Ele: não, Salomão era o mais sábio, o mais rico. Mas sabe qual era o mais próspero? Eu falei: não, quem era? Você também vai se assustar. Ele disse: João Batista. Eu falei: João Batista? Tudo bem que ele era aquele sacerdote, tinha uma boa herança, mas ele negou tudo e vivia vestido de pele de camelo e comia camelo e comia gafanhoto de mel. Aí ele mesmo Silvestre, ele falou assim: pois... Desculpa, irmãos, eu lembrei da história aqui. Eu disse: ele não era rico. Ele falou: mas não é, prosperidade não é riqueza. Prosperidade é falta de necessidade. Prosperidade é não ter necessidade alguma. Aquele homem não tinha necessidade de nada. Ele era farto e pleno. Essa prosperidade Deus tem para nós, amém, irmão? Porque já atendi muito rico, milionário, que precisou estar ali comigo por falta de paz. Vamos lá para terminar. Aleluia. Semana que vem vamos pregar o derramamento do Espírito Santo. Aleluia. Não tema, não tema, não tema, se alegre somente. Às vezes a gente começa a conviver mais com os irmãos e está buscando mais de Deus. E vem alguns temores, mas e agora? Não, mas eu vou perder alguma coisa. Não é possível que tenha tanta coisa boa para mim se eu perder nada. Não se preocupe, você só vai perder o que é ruim. Confie em mim. Algumas saborosas coisas ruins você vai perder. Cadê Daniel para tomar um café lá? Glória. E aí tinha uma bandeja de pãozinho, uma mesa muito farta, não falta nada. E aí tinha uma bandeja de pãozinho e ele foi enganado, ele comprou pãozinho como novo, estava lá um selinho, comprou no dia, caríssimo por sinal. Em vez de comprar na bebê de suco, né? Mas vou pegar lá. E só que o pãozinho estava amassado. Aí Paula, né, entrou logo, troca, troca, troca, porque são de suco. E irmãos, qual é o problema de abrir mão do que é podre? Isso é bom. Amém ou não? Deus só vai tirar de você o que é ruim. Porque Ele quer espaço para botar coisa nova. Coisa boa, coisa de primeira, amém, irmão? Isso é bom demais. Vamos parar de pregar o evangelho com assim. É, né, Jesus, é. Para ser salvo tem que pagar um preço. Não tem que pagar nada, já está pago o preço. Vamos parar com esse negócio. A gente evangeliza, parece que é más novas. Não, é boas novas. Boas novas. E a dificuldade que teremos, e sim temos, ela nem se compara com o que Deus nos dá para enfrentarmos a dificuldade. Amém ou não, igreja? Aleluia. Olha aqui para acabar. Não temas. De novo, 22. Não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Porque o alvoreiro dará o seu fruto. A figueira e a vide produzirão com vigor. Gostei disso. Chato hoje mostrou uma foto do sítio do tio dele, que tem um pé de cacau, com um cacau pé. Pum. Pai. Que negócio lindo, viu? Podia botar um data show aqui, agora se tivesse me preparado. Parece que o cacau botou com força. É assim, Deus tem uma bênção com força para a sua vida. Amém ou não, irmão? Amém. Olha aqui o que diz. Não temam animais do campo. Eu também estou nesses animais, irmão. Porque os pastos brotarão. A figueira produzirá com vigor. 23. Alegre-se, pois, filhos de Sião, ou seja, que fazem parte do povo de Deus. Regozijem, que é alegrar-se com gargalhadas no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, para descer como outrora a chuva temporânea serôdia. Ou seja, Deus vai dar as bênçãos comuns que dá a todos, mas também vai dar bênçãos excepcionais para o seu povo. Tem dores? Tem. Tem lutas? Tem. Mas, irmãos, nada como passar em lutas por lutas em família. Amém, irmãos? Ou não? O povo de Deus é uma família, irmãos. E é isso que Deus nos tem chamado a viver. Presta atenção aqui. Eu sei que está acabando os meninos querendo vir, mas presta atenção. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituí-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei. Ou seja, muitas vezes, muitas dores e assolações, o próprio Deus permite que venham sobre as nossas vidas. Para que assim como um pasto, às vezes, seja queimado para brotar, o Senhor brote bênçãos em nossas vidas. Amém, irmãos? Eu vou continuar de onde parei na semana que vem. Quero que você esteja comigo em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia. Deus falou com você, diga amém. Feche seus olhos, ó Senhor. Ah, Deus, abre o nosso coração para essa novidade de vida maravilhosa. Eu sei, Deus, que o diabo ele vem e ele tenta roubar um momento como esse dos nossos corações. Deus, o Senhor tem infinitamente mais para nós do que podemos pensar ou imaginar. O Senhor tem, Deus, a tua palavra diz que o Senhor tem sem medida para o teu povo. O Senhor quer se revelar de forma a curar as nossas feridas. O Senhor quer se revelar para nós de forma, Deus, a converter todo o nosso luto em regozijo, aleluia. A tua palavra diz que o Senhor quer transformar toda a vergonha em dupla honra, aleluia. Nós queremos, como família, trazer o Senhor às nossas vergonhas. Deus, como eu disse a irmãos essa semana, o sou envergonhado, mas sei que o Senhor vai transformar essa vergonha em dupla honra. Amém. Nos faz crer dessa forma em nome de Jesus. Deus, que cada um que está aqui esta noite sinta responsável por essa palavra. Não só em seu coração, mas sinta também responsabilizado em viver de acordo com o que o Senhor nos disse esta noite. Senhor, de fato existem tribulações, existem. De fato existem dores, existem. De fato o deserto é um lugar de crescimento, ensino é. Mas nós cremos também que o nosso luto não é eterno. Nós cremos que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Nós cremos que o Senhor, Deus, não vai deixar que a nossa tribulação seja demasiadamente pesada. Aleluia. Porque tudo que foi cortado e retirado e roubado, Tua palavra acabou de nos prometer, será restituído. Aleluia. Que nosso coração esteja aberto à Tua palavra. Que nós estejamos aqui na semana que vem, essa semana vivendo a Sua palavra, e semana que vem juntos aqui para se deliciar com aquela maravilha que está prometida para nós, que é o enchimento do Teu Espírito Santo. Senhor, nos usa para poder anunciar essa boa nova, Deus. Nos usa para poder demonstrar os perdidos e aflitos que estão pesados e sobrecarregados, que podem achar descanso no Senhor. Tua palavra diz: vós que estáis pesados, sobrecarregados, vinde a mim. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Vem, Espírito Santo, em nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, nos enche com a Tua revelação, nos enche com a Tua palavra. Move Teu Espírito em nós, em nome de Jesus. Senhor, como é bom ver o Teu povo no meio dos louvores, dando glórias ao Teu nome, cultuando ao Senhor, falando línguas espirituais e dando júbilos. Deus, nós queremos estar aqui mais felizes e jubilosos do que aqueles que vão estar no estádio na Copa. Que é muito maior novidade nós temos em Ti, Senhor. Nos enche com a Tua alegria. Que o ladrão da alegria seja envergonhado no nosso meio. Que possamos dizer que de fato somos um povo que vive uma vida nova mesmo, de verdade. Que vive um tempo novo de Deus. Que mesmo atribulado, perseguido, não perde o gozo e a alegria em Deus. Que é um povo sim muito próspero, não porque tem as coisas, mas porque não precisa de nada, porque é cheio do que realmente precisa, a presença e a aprovação e o poder de Deus nas nossas vidas. Nos faz ter coragem de anunciar esse evangelho, Senhor. Nós te louvamos pelo que o Senhor fez conosco essa noite. Deus, continua a obra maravilhosa que o Senhor está fazendo nos nossos corações. Espírito Santo de Deus, entra em todas as vidas aqui, Senhor. De forma copiosa, de forma nova, de forma sobrenatural. Entra, aviva no Seu nome de Jesus. Aviva o Teu povo, Senhor. Aviva o Teu povo. Todos aqui serão constrangidos pela Tua palavra. E o Espírito Santo venha nos lembrar de cada momento que o Senhor nos deu aqui esse dia. E o Teu próprio Espírito venha nos trazer a moer isso, Senhor. Para que nós possamos viver em novidade de vida todos os dias, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus pelo que nos falou. Aleluia, glória a Deus. Você dá a mão aqui, sente só um minuto, por favor. Nós vamos saber.